155. Da 3601, estamos com o tiverão do zero pronto. Da 3601, na linha decola, pistola zero, vento variável com 2 nós, ajuste 1011. Precisando da decolagem, 1 no zero, da 3601. São 3601, decolou 08, chama agora o controle em 119, decimal 8, senhor, bom voo. 198, boa. Tower Chile, November 769, Charlie Charlie. 769, Charlie Charlie, complete LS approach, contact the tower on 118, decimal 6. Tower now 118, decimal 6, November 769, Charlie. Salvador Tower, morning, November 769, Charlie Charlie. Morning, November 769, Charlie Charlie, I have inside and final QNH 1011. Continue your approach, report when you have Lindy gear done and locked runway sight, 769, Charlie Charlie. Okay, continue your approach, we'll call Lindy gear. Now locked. 3601, submanteu 360, saída da EL, vigilância radar. 360, saída da EL, tanto 3601. 1155, controle. Controle, o TAN 3601, desvio à direita, proa 250, 15 milhas. Nível de desvio, 3601. Salvador Tower, November 769, Charlie Charlie, Charlie final, ending gear. Now I'm on. November 769, Charlie Charlie, clear to land runway 10. Wind is calm, QNH 1011. Okay, clear to land runway 10, November 769, Charlie Charlie. Number 769 Charlie Charlie on the ground at 12. Vacate the runway to the next intersection to your right. Confirm the apron you're headed to, sir. Apron 3. Apron 3, roger. Taxi approved by Alpha and Kilo 3, apron 3. And attempt to marshal that apron, sir. November 769 Charlie Charlie. Okay, the echo by Alpha and Kilo. Apron 3. I have a much right now. Roger. Tô em Salvador, Web Jet Whisky, Juliette Delta. Whisky Juliette Delta, prossiga. Bom dia, 3 Salvador, Whisky Juliette Delta, solicita autorização de reboque da aeronave do pátio 3 para o pátio 1 no posição 5. Delta, existe uma aeronave agora prestes a ingressar no pátio 3, após o parqueamento da mesma, você está autorizado no início do reboque, mantendo o pátio 3, deverá chamar pronto para ingresso no pátio principal, Whisky Juliette Delta. Whisky Juliette Delta reportará o ingresso, grato. Gente, mas inicia após o parqueamento da aeronave, ok? Afirmativo, Juliette Delta. Então, em Salvador, é o Whisky Juliette Delta? Prossiga, senhor. Então, a informação em relação à aeronave é um jato da particular ou avião da TAM? Um particular, senhor. Positivo, o mesmo já angariou aqui, a gente vai iniciar o curso, positivo? Copiado, Delta, chame para ingresso no ponto principal. Juliette Delta, grato. Controle da 360 no cruza 190 a 18 milhas de Leda. Eu chame o. Chame Recife agora em 3325 antena 251. 3325251, boa. Juliette, Juliette Delta, autorizado até o portão 5, ok? Mantendo escuta constante, reporte ao término. Juliette Delta, grato. Ok, Delta, obrigado, bom dia.